Web 5826, me fala 11, no livro direito, chama só 121 ou 219? 1219, livrando 5826. Salvador, bom dia, Webjet 5826. Web 5826, prossegue via Alfa, chamando do Juliette. Alfa, chamando antes do Juliette, 5826. O Zulu Lima Tango, confirmando, se encontra, por gentileza. 070, grau 089. Livre, pouso na 10, o TAM 38, circulado. Web 5826, prossegue via Alfa, Juliette, pro 04. Alfa, Juliette, 04, 5826. Salvador, é o TAM 3304, 30 quilos, autorização Brasília. TAM 3304, para Brasília, prepara a Borelessa, mantemos que o teu guarda-costas, por favor. Trânsito, estamos no aguardo, confirma a saída Elefa. Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa, gente. São 3859 no solo, 04, livre direito, chame solo, 121, no decimal 9. 39, grato, bom dia, 6, 2, 3, 4. Solo, Salvador, bom dia, TAM 3259. TAM 3859, prossegue de Alfa, mantém antes do Juliette. Alfa, mantém antes do Juliette. Solo azul 4299 para o táxi POB 95, autonomia 4 horas e 40, Altena Serra Bravo, Romeu Papá. 0080, grau 089. Autorizado, posição 3486. Para 786, o altímetro marca 1015. 15 via Pátio Índia e Alfa, ponto espera 18.6, azul 4299, bom dia. Dá um passo. Ingresso via Juliette pro 103859. 3304, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado para Brasília, nível 380, decola Downo 0, saída Arbor, transição Elefa, onde prossegue via Pezulu 97 até o destino. 5002 é o transponder, 11935 é a frequência do controle. Aguardo o pouso da aeronave na curta e a linha mantém cabeceira no 04299. 5002 ao transponder, 1935 ao controle, o TAN 3304. Cotejamento correto, chama quando pronto para puxo. Depois será. Gol 905, já recebi o seu plano, mantém me escuta agora da cópia, por favor. Ok, muito obrigado, eu ia dizer que já estava conversando com a empresa, eu estou na sua escuta então. Paulo, Salvador, bom dia, também com a sua primeira, então se escuta. Paulo, Salvador, bom dia, também 3486. 34 também, mas é muito. Desculpa, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, me chama antes da Juliette. Usador da 1-0. Bacana 6311, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Continue a aproximação para o 1-0, Bacana 6311. Azul 4299, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0, grau 089. Iniciando decolagem, pista 1-0, Azul 4299. Obrigado. Puxa, estacionamento, TAN 3304 na 5. TAN 3304 vai ceder passagem ao tráfego da companhia que vai passar a retaguarda e após é autorizado o puxo no 05. Afirmativo, coordena tráfego, inicia no 05 a posse. Obrigado. 3486, ingressa via Juliette pro 09. Bacana 6311, você que está em autorizado pouso, pista 10, vento 100, grau 092. Autorizado pouso na 10, Oceania. O 30 é base checado, Oceania 6311. Azul 4299, decola 221, assume controle 119, são 35. Fala 12935, boa, 4299. Me escuta a guarda para puxo, por gentileza. Paulo, gol 923, para puxo, deck, funcionamento, vista ao 7. Gol 923, mantém, me escuta agora para puxo. Ah, foi escuta. Oceania 3-1-1, Mustang 2-3, viva direita, chama de solo 1-2-1, décimo 9. Direita 1-2-1-9, 6-3-1-1. Ano 9-2-3, autorizado, puxa no 07. Autorizado, prospecto com 9-2. Solo, tá 3-4-8-6? Tá 3-4-8-6, prossiga. É, não tem ninguém pra pôr o ping aqui, assim? Gente, só um minuto, por favor. Sim. Torre Salvador, o papapapá, Mike Bravo, papá. 3-3-0-4, vem no POV, 124 horas e 10, Oceano Galeão. Pessoas a bordo, por favor, tá? 120. Pátio Índia Alfa no ponto de espera 786, 1015 no altímetro. Pátio Alfa, 1015 ponto de espera 786. Trip 5221, chama pro push? Confirmo, chama aguardando. Autorizado, chama pro TAC, por gentileza, trip. Chamada pro TAC, 5221. Gol 9085, pronto, cópia? Tá, tu escuta 9085. Autorizado Galeão 360, nível, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Em Bridge, intercepta Pezulu 10, SMAP, Lúcito, Barbacena, Toquim. Aciona 5031, no transponder 11935, a frequência do controle. Ok, vamos lá então. Galeão 360, decola no 0, Dael, Leda, Bridge, Pezulu no 0, Espaço, Lúcio, Barbacena, 5031, transporte 1935, controle. É o voo 9085. Contagiamento correto, pronto pro push? Não, negativo, mais um segundinho aí, né? Chama o contatamento, pronto, o gol. Sim, reportará o voo 10, o 9085. Romeia 319 da Oceaneta, ataque Fianda. Gente, vai manter a posição antes da Juliette, seu finger é o 07, enquanto eu sou ocupado por um tráfego da Gol, que já foi autorizado o push. Antes da Juliette, é o 07, Mike vai papar final direto parte 3, com cruzamento da T7 da 09, vão solto. Gente, Mike Bravo Papa autorizado com o passo 3. Vento 120 graus, 089, reporte do solo controlado. Chamada solo controlado, Papa. Todo mundo. 9-2-3, pronto para o ataque com o POB de 1-3-0, alternando Galeão com 4 horas de autonomia. Prossegue até a parte em ideal, ficou no ponto de espera 118,6, altímetro marca 1015. Parte em ideal, ponto de espera 18,6, 1015, obrigado, voo 9-2-3. Tá 3259, né? Escuta? Pode esperar, dona 0, pronto, tá 3304. Tá 3304, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, 3304. 6319. Segue pro 07, Roxa. Bora. Segundo na posição, 3304, por favor. Uh... prosseguindo para a linha 3304. Confirme então, 3304. Pode esperar, pronto, a linha mantém ainda? A linha e decola, então, 3304. Pistão 10, vento 1, 10, grau 092. A linha decola, 3304. Torre, bom dia, gol 1923, está com ponto de espera pronto na 10. Gol 1923, bom dia, mantém ponto de espera da 10. Vai, mantém. Confirma a torre. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, bom dia. Bom dia, Tango Índia Bravo, siga. Tango Índia Bravo, aqui no Serra 90, Serra 90, vai fazer um sobrevoo na... no Pelourinho, posteriormente no Farol da Barra. A princípio tem corredor 1 e depois corredor a pé. Está com 60 a bordo, 4 horas de autonomia, treinando Salvador. Desculpa a demora, prossegue via Pátio Índia Alfa, quando no ponto de espera 118.6, 1015 no altímetro, tenha um bom voo e até a próxima. Sem problema, senhorita, iniciando táxi, até o ponto de espera 18.7, até o retorno, obrigado. O gol 9085, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do ATR da tripa, autorizado puxo no 03. Após o ATR, autorizado puxo no 9085 da Gol. Gol 9-2-3 da linha e mantém cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, gol 9-2-3. Então 3-3-0-4, decolado 3-0, sendo controle 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, 3-3-0-4. Dia 35221, aproximando o ponto de espera da 10. 35221, bom dia, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo o ponto de espera, 35221. Sul 90 no pátio 5 para Barreiras, confirme nível solicitado. Zulu November. Bom, 9-2-3, autorizado decolagem, pistão 10, vento 090 grau 092. Autorizado decolagem da 10, gol 93. Recebendo a mensagem intercortada para cópia, ok? 5221, a linha mantém cabeceira 10. Linha mantém a cabeceira 10, 35221. Papai Romeu, Tango Índia Bravo, cópia. Então, Índia Bravo autorizado Serra Novembro, Serra Novembro para Serra Novembro, Serra Novembro com sobrevoo no Pelourinho a 500 pés. Livre acionar, chame pronto para a decolagem. Eu posso falar quando pronto para a decolagem. Então, Índia Bravo, aciona 0137, controle 119-35. 119-35-0137, então, Índia Bravo. É, confirme. Arbor, transição Elefa. Arbor Elefa, ok. 380. E decolada 10, como eu diria, 535, 1935, controle, absoluto 21, até 13. 93487. Chama quando totalmente pronto pro puxo, tá? Fora do solo 33, chama o controle 119 do sinal 35. 935, grato. 37 pro senhor sair corredor forte ou corredor axé, comandante? Estou autorizado, decola da 17 no axé para barreira 085 Anida. Aciona no transponder 5022-119-35, a frequência do controle é Eco Zulu 90. FIP 522, um motorizado decolagem em pistão 10, vento 090 graus 092. FIP decolagem, FIP 5221. Transporte inferno? Índia November Alpha, dá presente, reporte no final de 3 milhas da 17. Votará no final de 3 milhas da 17 o Índia November Alpha. Segue Índia Alpha no ponto de espera, torre 118.6.1015, na altimetro, gol. Índia Alpha, 18.6 no ponto de espera, muito obrigado pela ajuda, gol 908. Eco 1 novembro, direcionar sempre para táxi. Eco 1 novembro, autorizado o táxi, você tem interseção da 17, reporte pronto. Eco 1 novembro para Guarulhos, está autorizado nível 360, decola da 10, sai da Abo, transição é Lefa. Após prossegue via Perzulu 21, Tribe Papatiali Lima. Aciona 5023 no transponder, 119.35 controle. Alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém 10, gol 90 ou 905. Água, transição, reserva, pode, próximo, segundo, dois, três, quatro, quatro, Índia November Alpha, faça 360 para a esquerda, até a aeronave para decolar no transporte enfermo, Papa Alpha 31, cabeceira 17. 360 para a esquerda, o Índia November Alpha aguardando a liberação para o bolso. Eco 19, motorizado, ingressando no 7, reporte aliado e pronto. Gol 9085, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus 08, nós. Sim, decolagem 10, gol 9085, bem, obrigado. Índia November Alpha, faça mais 3-1, 360 pela esquerda, por favor. 360 pela esquerda, Índia November Alpha. Gol Salvador, gol 1888, final baixar, travado, ele é seguido de 0. Gol 1888, mantenha a aproximação, guarda autorização para pouso. Guarda, gol 1888. Gol 1888, autorizado pouso, pistão 10, vento 10, 0 graus 09. Livre pouso, pistão 0, gol 1888. Gol 9085 da Colômbia 38, sistema de controle 119-35. 35, bom dia. Eco Zulu 9, mantém posição. Indiana Vim Garava, por gentileza, faz a luta 360, vou decolar agora para Alfa 31. Mais 360, Indiana Vim Garava. Recos 19, motorizado, decolagem, pista 17, vento 110 graus, 10 nós, fica atento às três turbulências do Boeing 737, da Gol, explosão 10. No solo 39, livre direita, chama solo 121 decimal 9. Livre direita, chama solo 219, boa noite, 82, obrigado. Consegue via Alfa, me chamando para Juliette, gol. Alfa, Juliette, gol 982. Tudo no novembro decolado aos 40, sem controle 119, decimal 35. Novembro Alfa, autorizado pouso na 17, vento 100 graus 089. Autorizado pouso na 17, linha Novembro Alfa. Então, eleva, após decolagem, curva direita, prossegue via Perzulo 21 conforme rota apresentada. 5027 é o transponder, 11935 é para parte de controle. Vamos lá, autorizado Guarulhos 360, decola pista 10, saída Arpo, eleva, curva direita.